de sinal 0. E agora com o Recife, 2288, 9260, 41732, boa tarde. Boa tarde. Já não, tá, mas aproximadamente 30 segundos. Mantenha o ponto de espera e a reporte pronto, Mercedes 14. Quem é que vai reportar? Corre Salvador, 3560. Eu sou com o Leandro, reporte sobre o externo embaixo travado. Então, Romeu, boa tarde. Rapaz, gol 89, SN da educação, desta via chegada a Bonf, para 4.000 pés, o KNH 10 no zero. Dia 4.010, 1869, mais 2.300, 10 de Bonf. Esquece que é uniforme, chama a torre. Salvador em 1 minuto, decimal 95. Estou com 95, obrigado. Salvador, esquece que é uniforme. Eu sei. Fala, torre rotatória. Rotatória do Beto. Passar a torre rotatória e reposta interceptando a luz, que é a final da 97. Frente reto, Charlie Serra Romeu. Gol 620, autonomia 3 horas e 10, alternada Maceió e o POV está em 172. A seguir a nave da TAM, VNG Alfa, responde esperando 0, estou em 1895, que negar no 0 e no 0. Gente, seguindo a nave à frente, gol 1620, ponto 10, 295, obrigado. Reporte na curta, embaixo travado, os cascos no forno, vento 1900129, ajuste 10. 6314, ali mantendo a 0. Ali mantém, 6314. Guardião 05, porém a outra aeronave, o Charles Serra Romeu, informou que o Guardião está pousado. Então, de tráfego conhecido no setor, só o senhor e o Charles Serra Romeu, o Robson 66, Mike Juliette Romeu. Gente, é o Charles Serra Romeu que informou aí que teria uma outra aeronave, vamos ver com ele aqui. Sul 4206 autorizado. Sinal ILS 68, estão no zero reporte, estabilizar no localizador. Está com SV autorizado, 4206 reportar estabilizado. Excelente, o meu controle. Foram 44, viu, passou aqui a baixa altitude dessa área. E sentido Barra, Barra para onde está pulando. Não sei para onde está indo aí, mas só para alertar aí que nessas horas aqui a gente está prestando atenção em outras coisas aqui, né? Pode causar um certo risco aí. Gente, então a aeronave já estava no litoral sul da Barra, prosseguindo por farol de Itapuã. Eu informado aqui pelo outro aeronave que ela passou abaixo dele, sentido Barra, farol de Itapuã, já provavelmente vindo do litoral sul mesmo. Então, não sei de onde estava vindo. Gente, o Max Juliette é o único tráfego, o Robson 44, conhecido... Eu já tinha decolado já faz algum tempo da Ilha de Maré e estava prosseguindo para uma praia na região de Morro de São Paulo. E o mesmo, ele informou que já estava cruzando a Bahia. Então, assim, ele não prosseguiria para esse setor. Era o único tráfego, mas mesmo assim ele informou que não ingressaria na área do carnaval, nem passaria próximo. Não temos conhecimento desse Robson que passou entre o farol da Barra e sentido o farol de Itapuã. Mike Juliette Romeu. Não, tudo bem. Mas para vocês ficarem atentos aí, caso ele apareça aí, foi realmente passou a baixa altitude do farol de farol da Barra mesmo, sentido farol de Itapuã. Bem, direto pela informação, o Mike Juliette Romeu. E se possível também, tente contato com o mesmo na 123-4, se por acaso ele estiver na escuta. Mike Juliette Romeu. Gente, Romeu. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, 6314 da chave. É através de bom. Sendo divergente. Cara na bomba, 6314. Salvador, boa noite, 69, desvia à direita, 235, passar através de bomba. Gente, boa noite, 69, pode desvia o pelo. Pode desvia o pelo, 69. 69, informação Romeu, autorização, Guarulhos. Domínio 69, Salvador Guarulhos, 360 autorizado, via para o segundo 10. Decolador 10, primeira curva à direita, Santo Antael, Lida, hoje Lida, Mótima. 1198 controle, 5537 transponder. Zero Guarulhos, uniforme Zulu 10, decolador Lida, Mótima. 10, cruzar direita, 198 controle, 5537. Voo 169, posição 4. Vai chamar o 169. Estabilizado no X-Ray Azul 4206. Controle, boa tarde, está 3217, perfil da El Cruz, amigos, sempre referências. Autoriza uma direta El, senhor. Azul 4206, chama a torre Salvador em 1-8-95. 1895, boa tarde, obrigado. É 3217, boa tarde, contato radar, suba para nível 360, ao cruzador no 10-8 Lida. 2000, Lei da Graça, 3217. Momento, 7 meses. Continua a aproximação agora dos talismos, 4206. Vai. Voo 1920, livre de decolagem da 10, ventão 120 graus, 119, o ajuste 10, 10. Livre de decolagem, pistão 10, voo 120. A Prodimari, até o 0506, 210. sobre o pouso no 0, ventão 110 graus, 119, ajuste 1010. Ok, corrigindo o ajuste para 1010. Pouso autorizado 4206. E 20 da Gol, decolada 35, chame controle 1198, meu voo. 1998, obrigado. 1230, contato radar, suba para o nível 370 na saída PUCA. 370 PUCA, te ajuda a fazer curva esquerda da presença e tal formação. Cruzado, Gol 620, com referência controle até cruzador no teste. Puxa, tá com referência, Gol 620. Controle Salvador, boa tarde, 3190, acesso, formação, Romeu. Aditanha 3190, acione identificação. Desça via chegada a Mari para o nível 060 QNH. 1-0, reduza para 2509. Gente, via 060, reduzindo 1-0, QNH, 3-1-0. Controle, hoje é 63, 1-4, autorizaria para onde? Congbo? Sim, hoje é 63, 1-4. Ok, vou no Congbo, obrigado, 63, 1-4. É, 2-1-0, se você me sabe, para levar uma informação. Zero autorizado, Prodi e SAP. Olha o SAP, 6290. Sono 869, MEC de 4000. Sono 869, prossiga via para 2000 pés, autorizado, final e LS X-Ray, pistão no zero, reporte, estabilizado no localizador. Via 2000, chama estabilizado, 69. 1010, o vento é 90 com 11, reporte fora do sol, Guardião 09. Direita 1 do 1-1. Direita 1 4, sobe 1-1, 4, 2, 1. Sobre meia direita 1 do 1-1. Sobre meia, levar um pouquinho. Sobre meia, consegue alfa, chamei de Juliette. Alfa antes da Juliette, cadê a é o Guardião 09. 09, tô visual sobre as dunas aí. Fora sul, confirme. Certo, então. Vai ingressar na linha do litoral. Nós vamos fazer uma verificação rápida aqui em Tetuão. E um alvo e prossegue pela linha do litoral em patrulhamento até Ondina. Ciente, até Ondina, seguindo pela linha do litoral. Ciente. Mas escuta formalmente. Chama o centro Recife, 125.45, alterne 126.85. 2545-2685-6314, obrigado, até. É 3190, tráfego precede 12 horas, 612 é Minas, mesmo rumo, cruza nível na 055, mais 230, tá em 3190. A velocidade de solo no momento, reduzindo, passando 3309. O TAM 3190. Autoria, TAM 373297. Toda 150, por cento da quadrada, com setor de acesso, vai direto ao mote, vai ser. Felicite o mesmo, TAM 3297, em 133.25, alterne 125.1. Boa tarde, 3297. Boa tarde. 09 na escuta. Boa dia uma boa noite para o Ampla, com o patrulhamento pelo litoral. 09, chame controle 198, por favor. 198, grato, boa tarde. Tá? Padrão 198, decimal 9, senhor. Da estrada 5, vai lá. Controle, voo no 620. 0, controle. Desvio à esquerda, pro 050, por 60 milhas. Autorizado, voo no 620. 620. Salvador, voo no 869, boa tarde. 869, continue a aproximação, reporte 3 checado. 69. Boa tarde, Guardião 09, confirma a região de sobrevoo. Confirma, senhor. Boa tarde, Guardião 09, confirma a região de sobrevoo. Boa tarde, senhor. Está no empatulhamento pela linha do litoral. Né? Vai prosseguir até a Dondina, deve realizar pouso na nossa base Dondina, que fica no campus da Universidade Federal. Gente, Guardião 09, informação do tráfego no circuito. A última informação que o Guardião 05 estaria pousado, temos o Robson 66 e o Robson 44 também na área do circuito, o Robson 44 no momento na área Osmar e o Robson 66 ingressando pela barra na área Dodô, o Guardião 09. Afirma com relação ao 05, está coordenado conosco, e está o centro dos três tráfegos, estava acompanhando inclusive a discussão aí a respeito do tráfego que passou baixo. Muito obrigado pelo ponto. Gente, esse terceiro tráfego, o controle não tem conhecimento do mesmo, Guardião 09. Ah, sim, ativo. Eu vi toda a fonia do senhor aí com a outra parte, com a outra parte. Muito obrigado. 3060, 5060, 6210. 6210, 10, após etapa de sofrer para 2000 pés, o Canadá, 10010. Após etapa para 2000 pés. 60, 6210. 190, desça para nível 050, reduza para 220 a mais. 50220, número 2, é isso aí? Afirma, o TAN 3190, o tráfego agora é 7 milhas da sua frente. Tá, eles estão mantendo quanto? Agora passando 280 nós de solo, o TAN 390. Sim. Guardião 09 autorizado frequência livre para coordenação e o 123 decimal 4, Guardião 09. 123 decimal 4, Juliana aqui para a coordenação. Mas só para conhecer, com o TAN 3, o que mesmo com a obrigação de estar de lá. Gente, gato. Já iniciar o meu na escuta do controle? Deixa o meu na escuta do controle? Para o trato, chegou 1169, 1180 a bordo, 3h48, Alterna Galeão. Gente, pro o limite localizador, desça para 3000 pés do Senegal no 010. 3000 andando pro 3100, ele tá 8 milhas, viu, controle? Dá tempo. Com meio 10, voo 169. Alô, Salvador, 869. Boa tarde, 169, segue Alfa e Juliette, portão 10. Alfa, Juliette, 10. Sorriso. Isso é 125 decimal 45, aperte 126 decimal 85. 255 285, 620. Salvador, gol no 1169, pronto, ponto, espera 1-0. 1169, Alieri manter pista 1-0. Ali mantém 1-0, gol 1169. Confirmando a liga, qual 1-0? Vento 1-1-0, graus 1-0-9, ajuste 1-0-1-0. A linha, ilha qual 1-0, gol 1169. Afirmativo, Xenia 6210, autorizado final, ILS, 78, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Bem, autorizado final, reporte estabilizado, 6210. O tanque 3100, desça para 2000 pés, o QNH 1010. 2000, 3100. Correio direita para o 060, autorizado final ILS, X-Ray, pista 1-0, reporte estabilizado no localizador. Direita 060, autorizado para procedimento, 3190. Claro, chame a torre, Salvador 118, decimal 95. Aguarde. Norte, Gol, 1169. Comando Norte, 69 agradece. Direito no 211. 211, bora. Salvador, boa, até 3190, livrou na sessão. Chama centro, Recife, em 133, decimal 25 ao pé, 125, decimal 1. Recife agora 33. Canarol. Boa tarde, Boa Canarol. Pela o local e a rota? É via Pétalo do Lula, Pétalo. Recife? Irmão. Pela Cuca, transição Caju. Cuca, Caju, tá. Para o controle. TAM 3894, tem informação Tango. TAM 3894, estamos identificados, autorizado de chegada Mari, você para o nível 050. 050, pode dar em voz, tá? Obrigado. Deve estar aqui, 3894. Fiz alguma DLA, confirme? Chegou a distante, vamos verificar o sistema. Chegou a distante, foi o da luz? 1966, boa tarde. Acima identificação, autorizado chegada Mari, desça para o nível 060. 060, a sua da presente TAP, quais são as informações? Obrigado. Obrigado. Gustavo, na escuta? É, confirmando, foi para 1945, ele é? Ok, dois, para agora as 20 horas. Gente. Na escuta. Só quando chegar junto ao centro pra gente poder pegar a autorização, ok? Fox no Bravo. Salvador, é o 1966. Abriu um pouco pela direita, intercepta aqui o farol da barra. Intercepta aqui na onda, após o farol da barra. Já gostou? Você sabe? Você está visual? Totalmente. assistente. Inicialmente, desce para 3.000 pés, é o número 2 na aproximação. Aguardando uma sinal longa para 1-0, o gol no 1-66. Ajusta no 0-1-0. Vocês já estão descendo para 3.000 com 1.010, aguardando a vossa autorização. Bom, meu nome é Ney, redução de velocidade para 2109. Esperando, não tem previsão não, mas não deve demorar muito não, a gente está correndo atrás do seu plano, então é o Fox 1 Bravo. Oi, vou verificar aqui sua companhia, não tem nenhum plano ativo aí não, para Ribeirão Preto? 9800. Negativo, negativo. Obrigado. 800, só levantando? Prossiga. Seu plano foi cancelado devido ao tempo, solicito que faça um novo plano de voo junto à companhia. Ah, ok, vou chegar aqui, companhia, obrigado. Bom, meu nome é Amélia, tem condições de voo externo? Afirmativo, voo externo da presente. Voo externo, desça para 1.700 pés, e redução de velocidade 1809. Desceu para 189. Amélia, voo 3894. 3894, complexo canal de Chama Torre, 1895. Chama Torre, Chama 3944. Salvador, boa tarde, eu estou no 3.4, final da 10, baixando o checado. 9.4, aguarde para salir. foi feito uma BLA para 20 horas do Lula para Ribeirão Preto, QSL026. Sim, companheiro, não existe DLA de plano vencido, ok? A DLA tem que ser feita 30 minutos após a hora da EABT, ou seja, 15 minutos antes do cancelamento do plano. Se foi feita a DLA, foi feita depois do horário de cancelamento do plano. Então eu solicito que faça um novo plano de voo. Com certeza. Então tá, eu vou ver com a empresa aqui, tá provavelmente. Obrigado. Ladrão Fox, estamos gravando na escuta? E qual é? Ladrão Recife, 330 nível autorizado, via Antônio 17. Eu falo da 17, primeira curva à esquerda, saída Cuca, transição Caju. 1198 controle, 5002 no transponder. Não, fazer pronto. 1166, passando sobre o Carnaval de Salvador, repartindo o localizador. Obrigado, tá visual. Muito obrigado pela oportunidade. Interceptando o Júlio no 7, segue até Recife. Decolagem foi em 1.95.1. Tá 3567, informação Tango, autorização Brasília para a Costa. 3567, Brasília, 360 autorizado, via Anclos 17. Decola 10, primeira curva à direita, saída Arbor, após a Lefa. 1198 controle, 5001 no transponder. Tá, autorizado Brasília, 3567, via da 10, primeira curva à direita, saída Arbor, depois a Lefa. 1098, controle Salvador, 5001. Qual é o seu posicionamento para o versículo 17? Vai reportar para o 5017. Salvador, boa tarde, eu vou 4206. Tango, solicitar o 350 Salvador, destino com intenção de sair antes do horário. A bandeira minha, para que horas foi feito o plano? O plano é para 45. Gente, agora estão as pessoas que vão chegar aqui no sistema, o azul 4206. Entendo, a saída permanece sendo o Cacalhô? Recife, qual a aerolinha? É pelo Zulu, no 7. Tudo bem, São Caju. Prato, 4-2-0. Boa tarde, Alcântres 894, Ivan, nossa escuta. 894, segue Alfa, Juliette, portão 3. Alfa e Juliette, portão 3. Tango Salvador, boa tarde, Oxené, linha 201, informação, Tango, autorização Galeão, quando possível. Linha 201, Galeão, gosta das costas, prepare da Eoleta e Irumi. Da Eoleta e Irumi, não vai dar um quanto, Oxené, linha 201. Código 1966 estabilizado. O 1966, eles o pouso 90, o vento é 090 graus, o 99, ajuste na 090. Convido de amigo, código 1966. Sem informação, tanto. Meu nome é Ana 43, boa tarde, autorizado de chegada a Banco, deixa para o nível 050. Autorizado de 050, Chané, Ana 43. Do 9 até Papá, reposte pronto. Fala Patrícia, precisa manter a proa após a dupla para evitar as mações de proa 253. É com o Pedro aterrissado? 4. Aterrissado, manter a proa na região 4. Obrigado, Léo, manter na 7, Fox Trash Tango Bravo. Brano, gol, nono mesmo. Pai Jesus, 2-1, 2-1, boa tarde. 2-1, obrigado, boa tarde. Autorizado, bom, senhor, Sanagão 43. Presente, minha, prossegue via Alfa, Juliette, botão 2. Alfa, Juliette, pro 2, certo? Autorizado, gol 945. Autorizado, gol 945. O estratificador já chegou no segundo sistema, vamos verificar apenas junto com o centro específico. Ok, obrigado, estamos na segunda. É isso, o Paulo Serra Romeu repassa através do parque do Piquetum. Tango Bravo, tá pronto? Pronto, pronto, né, 201. Salvador Galeão, 360 autorizado via Rota do Pano, via Colo da 10, primeira curva à direita. Saída Tael, Leda e Rumi. 1198 controle, 5575 transponder. 7 de fora da 10, efetuando a saída da El, Leda e Lume, 198, controle de Salvador, 5575, transponder. Xané 6201, posição número 4. Correto, os direcionamentos, né? 201. Chamará, 201. Salvador, bom 869, informação Tango. 869 para Brasília, voz de cota número 2. Certo, cota. Passarinho 9800, pronto, cópia. Pronto, cópia. Passarinho 9800, Salvador, Ribeirão Preto, 200, nível autorizado, via Golf 677, segue conforme. Recorda 10, primeira curva à direita, saída da El, Coral. 1198, controle, 5501, transponder. Autorizado Ribeirão Preto, nível 200, pela Golf 677, conforme o plano de voo. Decola da 7, curva direita, saída da El Coral, 1998 no controle, 501 no transponder. Correndo, chamando de direcionamento, passarinho. Chamará. 1869, Brasília, pronto? Chega. Salvador, Brasília, 360, nível autorizado, via ângulo 17. Decola 10, primeira curva direita, saída Arbó, após voo elétrico. 1198, controle, 5571, transponde. Autorizado Brasília, nível 360, rota do plano, decola 10, curva direita, armória elétrica, autorizou 17. 198, controle, 5576, o controle, voo no 869. Correto, chegando o feedback acionamento no 869. 89. Aqui, chama a torre, lembra no 895, sabe que é Romeu. Prato, capotão. 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, chegou para o nível 330, saída Puka. 330, Puka, foco segura. Posição de aproximar direto para parte 5, confirme. É, posso até o parte 5, você me autorizar e até a interseção, porque eu estou com 4 a bolsa. Gente, então consegue ir para a cabeceira 35 e após taxia de baixa altura. Consegue para a cabeceira 35 e após vertical do farol de Itapuã. Ou do através do farol de Itapuã, conforme preferir. Vou falar para a versão, senhor. Serra Romeu, confirme a companhia? Eu vou passar aqui o 5 e PTA, senhor. Fecho. 06, Salvador? Sim, Salvador. Pronto, tá 4, eu vou com a 2 Hermé. Mandou Recife, 350 autorizado, via Andes, 17. Decolando 0, primeira curva esquerda, sai da Puka, transição Caju. 198 controle, 5005, 2 fama. Tocando para a final da 10 aqui, a formação aqui não tem formação na final da 3-5. A gente tem uma formação que ela está deslocando da